Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Vamos a continuación con Fiestas en la Madrugada, en esta noche, esta Wonderful Tonight, esta noche maravillosa. Michael Bublé, acompañado del brasileño Ivan Lins, en esta versión del tema de Eric Clapton, Wonderful Tonight. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. De volta pra casa, cansados de festejar, me deita, me abraça, me beija, não quer falar. And then I tell her as I turn out the light, darling, estavas linda até demais. I say, my darling, you look wonderful tonight. were wonderful tonight. Hey, hey, hey, hey. Bien, allí escuchamos a Ella Fitzgerald haciendo la versión vocal de Take the A-Train junto a la orquesta. En este caso, Boy McFerrin hace la orquesta en sí para hacernos esta versión del estándar Take the A-Train. Wab do wab do we scab scabber scab scabble wee boo cacu woo boo spatulay slow of apples will be to shabu biggies capsuo shule bab shule bee boo ski gooey sad woolly shadu sad boo giggy hold boo boos woo bee woo swap swap to soap so be do sooty booty giggo googie giggy gaga goo goo giggy. Ho, pop to fitty, Cecilia, doobity gee, shop to shoop, the shoopty shoop to shop, and the shoppy shoopy shoopy shoopy shoopy. Shop, shop, shop, shoop, shoopy show, soapy, soapy, soapy, so. Soap, soup, we soupy, the babble doo, baby, biggie out. Hold on, baby. Sabin up away. Give it Billy Woo. Scoot Billy Woo, the Billy Boop, the Billy Boop, the Boop, the Billy Boop, the Billy Boop, Boop, Boop, the Wap, the Dweet, Dweet, Dweet, the Wap, the Ski, Scapty, Scapty, Scope, Oop, Skip, the Scapty, Scopey, Scopey. Shop, shop, the Boopy, the Beep, the Sap, the V. Hope, the Moat, the Sun, the Find, the Skilly, the Wagak. Hop, the Food, the Food, the Food, the Food. Ho, Avenue, the guinea, stop the woo, woo, the woof, the woo, woo, poop, the booby, the see, knee, whip. Hop, tap, the folk, the soap, the tooty, boop, gay, boop, the be shooting, moan, the gay, before, mat, the bass, salad, blow, prop, prop, the throat, beam, the front, the prop, right. House on the fanny, gay, hoop, poop, the soup, the beads, the boo, boop, tweet, boop, the baby, the boo, baby, the baby, the baby, bum. Do the boodle bop, do the bop, do the boodle bop, do the bop, do. Comes that train. Come on, take her right now. Here comes that train. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Bien, en Confidencias escuchamos antes a Michael Bublé y Van Lins haciendo un dúo sobre el tema Wonderful Tonight de Eric Clapton. En este caso vamos al año 2001 a escuchar a Find Myself, este tema de Eric Clapton, en el cual pues ya recientemente cumplió sus 70 años. Thank you. long way home, held my hand. The day's so full of all the things we had planned. We walked beyond the green, beyond the day. We shared a dream, then I let slip away. I had to find myself, find myself. I had to find myself, find myself. No use looking for no one else, 'cause I'll be lonely till I find myself. The man who knew too much to say, so many things that I learned came your way. These things I know. Part of me, yeah. They helped me find myself. Find myself. They helped me find myself. Find myself. No use looking for no one else, 'cause I'd be lonely till I find myself. Ahora seguimos con un canto gregoriano en versión del tema de Metallica, Nothing Else Matters. Vamos a hacer hoy esta noche un juego y es escuchar en primer lugar cómo sonaría en tono clásico gregoriano un tema de rock y luego cómo sonaría en clave de rock un tema, digamos, clásico. For a something new, open wide for a Después de escuchar el canto gregoriano de Nothing Else Matters por Metallica, aquí en este caso una versión en canto gregoriano, Rick Wakeman viene de nuevo después de mucho tiempo y este tema llamado Catalina de Aragón, Catherine of Aragon. Para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Ahora seguimos con Terry Bright, este clasicazo como es el canon de Pachelbel. ¿Cuánto tiempo sin escuchar el canon de Pachelbel, verdad? Pues en esta noche vamos a disfrutarlo. Relajamos y disfrutamos. Thank you. Aaron Neville y Rob Wasserman nos acompañan ahora con este Stardust, esta versión del estándar. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You'll wander down the lane and far, far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new and each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars were bright, you were in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, a memory of love's refrain. Polvo de estrellas o Stardust, Aaron Neville y Rob Wasserman. Y seguimos con el brasileño Milton Nascimento y este último tren. Chora, oh meu povo, chora, oh meu maquinista, quem leva os trilhos mata um pouco a sua vida. pois o fim da linha é um pulo no vazio. Apaga a brasa, vem pra casa, meu foguista. Esquece a lenha, a caldeira e a fumaça, que a estrada é morta, por ela nada mais passa. Nunca mais, menino, nunca mais, meu povo aflito. Nunca mais a gente vai ouvir o seu apito. Nunca mais a gente vai sentir o seu gemido. Chora, ó meu povo, que esse trem não deixa rastro. Os trilhos arranca dos lugares onde passa. Para onde vai? Leva a nossa linha. Gilberto Gil, y este él hablaba de eso todo el día, él falaba en eso todo el día. Nisso todo dia, a herança, a segurança, a garantia pra mulher, para a filhinha, pra família. Falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. O seguro da família, o futuro da família, o seguro, o futuro. Falava nisso todo dia. Falava nisso isso todo dia. Incerteza, pobreza, má sorte, quem sabe lá o que aconteceria. A mulher, a filhinha, a família desamparada, retrata a carreira frustrada de um homem de bem. Ele falava nisso todo dia. O seguro de vida, o pecúlio, era preciso toda garantia. Se a mulher chora o corpo do marido, o seguro de vida, o pecúlio, darão a certeza do dever cumprido. Alaia, alaia, alaia, aleluia. Alaia, alaia, alaia, aleluia. Ele falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. Se morresse ainda forte, o bom seguro era uma sorte pra família, loteria. Falava nisso todo dia. Era um rapaz de 25 anos. Era um rapaz de 25 anos. Hoje ele morreu atropelado em frente à companhia de seguro. Ó, que futuro, ó, rapaz de 25 anos. Hoje ele morreu atropelado em frente à companhia de seguro. Ó, que futuro, ó, rapaz de 25 anos. Y ahora seguimos con lo que dijimos antes, la versión, una versión de un tema clásico en sonando en clave de rock. Solal y Bema Melin en francés, este tema se llama Pensar lo imposible, pensar lo imposible, y nos va a ofrecer esta versión extraña o digamos interesante de música clásica en clave de rock. Nos idées que l'on tord, étranglées dès l'horreur, et nos rêves que l'on crève sans un remords. Toujours leurs valeurs qui ont cours, les gardiens de leur tour indécents. Ils sont devenus sourds. Penser l'impossible avant tout. Brûler nos prisons d'envie. Poser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Encore censure pour décor, nos esprits qu'ils essorent, ils nous piègent, on nous tait, carnivores. Penser l'impossible avant tout, brûler nos prisons dorées, poser l'utopie jusqu'au bout, seuls les fous nous ont. Ils ont promis des jours faciles pour imbéciles. Ils nous ont permis des vies dociles, sans douce folie, sans poésie. L'ennui au fil des nuits sans fin fit de nous de joyeux pantins. Penser l'impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Avancer nous désirer. Mais pas d'autres. Oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous.

I nearly lost my mind. Way down deep in your heart, you knew love should have its chance to start, but it made you glad to see me so sad. I nearly lost my mind. Love was a thing to play with. You didn't think about me. When you left, I should have known love like that never could be. Back you came to your game, but I wasn't there to share the shame. And now it's too late, for I'll never wait. I nearly lost my mind. I nearly lost my mind, casi pierdo mi mente, casi pierdo mi memoria. Ahí está Leonard Hampton y terminamos con el clásico Milton Jackson and the Hip Street Quartet, este The Morning After, la mañana después, que es lo que va a pasar dentro de pocas horas, la mañana siguiente. Feliz Confidencias en la Madrugada. Volvemos la semana que viene con nuevas canciones, nuevos temas y a disfrutar de la buena música que nos ofrece RFC Radio.es todos los días de la semana, las 24 horas del día.